bagunço o roteiro e domina a cena. Seu sorriso branco me deixa plena. Por ele eu roubaria um banco, eu cumpro a pena. Se ele me chamar de canto, eu corro pro esquema. Ele é mó chave, eu não curto algema. Nós junto é problema de montão, terror do sistema. Nas ruas somos leões, poucas pras hienas. No quarto tendo visões, planejando fusões. Novas constelações das lendas mais obscenas. No jogo ele é meu rei, eu sou o seu ás. Os coringa mete o louco, mas não toque nós. Ele é meu porto seguro e eu sou seu cais. E as melhores horas são as que estamos a sós. Ele trabalha e só para se me satisfaz. E faz Niagara Falls aqui nos meus lençóis. Aroma de plantas medicinais, nossas mentes criminais. Nós dois livres nas marginais. Ele me joga no banco de trás. Ele me faz de javania racionais. Ele puxa o meu cabelo e chama de morena. Ele gruda na cintura, chama minha pequena. E não importa como chama, ele chama o meu corpo com clama. Ele atende, se rende, sem plano, sem trama. A única trama é da renda. O vinho derrama da fenda, ele bebe, ele gama. Sem plano, sem trama, o nosso filme é demais pro cinema. Nossa sexta. Tire férias em mim, não tire férias de mim. E aquele peito parecia o mundo. Começo, meio e fim. Melhor improviso, ela faz com a boca. É um rap pra caralho. Mesmo frio, ela me quer sem toca. Tipo, Ziris e Iris. Nós na cama é algo lendário. Pede mais força, mina, se eu for mais forte. Eu machuco até seu coração. No começo é cama toda hora. Cama toda hora. Tem quem chame paixão, quem chame tesão. O fraco goza e não sabe como ela goza. Também não sabe como se goza. A trans é uma corrida, vamos chegar junto. Depois ela mesmo decide. Sono, cigarro, assunto. E espontâneo tipo filme amador. Nós dois juntos é a melhor cena. Te chamo de Kim Kardashian, mas não quero que passe. Quero só pra mim essa coisa obscena. Ela rebola, parece que tá no baile. Não entendo nada tipo baile, só sei que funciona. Ela deitada é paisagem, eu sou Picasso, fiel. E aquela bunda me emociona. Falou que vai sentir ciúmes, no ouvido falo, eu sou só seu. Se ela partir, talvez sinta saudade. Não, vai ser tipo Tim Maia, nunca mais voltou. Vai ser tipo não aguentou e retornou. O mais recíproco entre nós é aquele 69. O mais recíproco entre nós é faz direito, pô, faz e tira a 69. Eles perguntam e eu respondo. Nós, nós tamo transando de fato. Ela pergunta o que mais gosta em mim e eu digo. Ela me dando de quatro. Nossa, sexta.